brincar, quem brincar, quem dança, quem dança, quem sair. Meus melhores versos vocês nem ouviram, algumas delas ouviram, é que eu fiz na hora. Umas sentadas no meu colo, e eu senti o poder. Pras mais sinceras eu pedi colo, não gosto de perder. Melhores versos que meu filho sinta. Quando eu olhar pra ele, o capeta me entrega o mundo e só pede que eu minta. Ele pede que eu minta, mesmo com medo olho pra ele. Se o assunto é referência então, se tem seus pais, ou melhor suas mães, tipo que ela respira fundo quando ouve o barulho dos portões. Você voltou com vida e o maior papo de bandido. Uma mãe me disse: seu filho sangrava na cama. É que a lei do retorno existe, é que a lei do retorno insiste. Até ver um por um no chão, então vai na manhã. Chorei ao descobrir que a vida não tem remix. Não, eu seria o maior dos DJs. Quantos irmãos eu fiz chorar, quantas famílias fizemos chorar. Me arrependo e que paguemos por nossos pecados. O maior é o da carne, ela deitada, eu só penso nisso. Não me importo com ela, finjo que gosto dela. Tudo isso pra fuder de novo, mato um pedaço dela. Quando o preto morre o céu, ganha um novo orixá. Ganha um novo orixá. Nasce o preto, morre o céu. Viva um novo orixá. Viva um novo orixá. Vocês ouviram as punchline, mas só eu sei as linhas de soco que a vida me deu. Como se fosse Apolo nocauteado por rock. Qual cor apanha? Veja quem bate antes que eu me sufoque. Hoje eu tenho os tênis que eu quero, as roupas caras que eu quero, e as brancas que eles mandaram eu querer. Lembra eu tomando o primeiro tapa na cara? Aqui é o bicho, se não aprender, menor, cê vai morrer. E eu lembro dos que partiu quando eu olho pros que tá junto. Chego a arrepiar, tem os que eu amo e já imagino no caixão. Lamentável, é, tem que se acostumar. Mães choram, mães oram, minha virgem mãe olhe por nós. Mães choram, mães oram, minha virgem mãe olhe por nós. Melhores versos escrevi chorando, porque eu te vi chorando. Logo gravei gritando, desesperado, não paramos, eterno gerúndio. E só o topo me interessa, o topo me interessa. Vamos trocar roleta russa por montanha russa, se divertir e entender que são altos e baixos. Não cometamos mais erros graves, igual linhas de baixo. E aperte o cinto que essa vida é mó viagem. Quando o pé do ganha um novo orixá. Nasce o preto, morre o céu. Viva um novo orixá. Viva um novo orixá. Quando o preto morre o céu, ganha um novo orixá. Ganha um novo orixá. Morre o céu, viva o novo orixá.